4h45 na cidade de Campos. Rádio Cultura, programa A Hora do Trabalhador. Bom dia, operador transmissor. Bom dia, Betão, bom dia. Aquele abraço. Hoje o negócio aqui é... Betão tem que andar devagar aí, né, pai? Bom, a cara de Betão hoje aqui vai ser um negócio. Tá tudo no escuro.